fé e prova de fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. A palavra de Deus nos diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que por meio dele sejamos salvos e tenhamos vida. Em João 4:9. Todo aquele que recebe o Filho de Deus e crê no seu nome é salvo, aceitando as palavras do seu testemunho, e recebe o dom da vida eterna. O Evangelho foi trazido por Jesus ao mundo e continuará a ser pregado até o fim. Se alguém realmente crer no testemunho de Deus, pela sua palavra, a salvação será gerada no coração desta pessoa. A salvação é gerada pelo poder soberano de Deus, e uma vez concedida, nunca mais poderá ser destruída ou desfeita sobre quem a recebe, desde que esta pessoa permaneça na fé, até o fim, pois é um dom eterno, gerado pela vida e obra redentora de Jesus. Aquele que está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. E também todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. 1 João 5:1. Se alguém é nascido de Deus, tem nova vida e nova natureza, a natureza de Deus, gerada de semente divina e incorruptível. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, viva, e que permanece para sempre. 1 Pedro 1:23. Se alguém realmente crer na palavra da verdade e receber a salvação dada por Deus, em Cristo, esta salvação é concedida de um instante para sempre, gerada primeiro interiormente a partir de um novo espírito, e uma vez concedida, nunca mais poderá ser tirada de quem a recebe, desde que esta pessoa cumpra a condição de permanecer na fé até o fim. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, 2 Coríntios 13:5, para perante-lhe vos apresentar santos, e irrepreensíveis, e inculpáveis, se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, Colossenses 1:22-23. Existe uma lei espiritual, a salvação só pode ser confirmada através da prova da salvação, que então deverá ser produzida, para que seja manifestado se alguém realmente creu em Deus e foi salvo, e se permanecerá fiel, é necessário que a fé desta pessoa seja provada através do bom combate da fé, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, e honra, e glória, na revelação de Jesus Cristo, 1 Pedro 1:7. A prova da salvação só pode ser produzida ao se permanecer fiel no combate da fé, glorificando o nome de Deus, e que demonstrará se aquela pessoa realmente creu em Deus, se permanecerá na verdade e assim tem a salvação. Uma vez que alguém verdadeiramente creu em Deus e recebeu a salvação, esta salvação, se for real, nunca jamais poderá ser perdida, ao se permanecer firme até o fim no caminho da fé e da esperança, pois a obra de Jesus na cruz foi perfeita, e aquele que é salvo é nascido de Deus em Jesus Cristo, num novo espírito, de semente divina glorificada e incorruptível. É necessário que o verdadeiro crente passe pela carreira do combate da fé, para que a prova da salvação seja produzida ao se vencer e glorificar a Deus nos muitos testes de fé, de paciência e de perseverança nos santos caminhos da luz. Também é desta maneira que são separados os que realmente creem em Deus dos que professam crer mas nunca se entregaram ao domínio do seu reino. Se alguém professar crer, mas depois, em qualquer tempo, se desviar do caminho da fé, e se durante todo o tempo aceitável não se dobrar em arrependimento, e vier a se perderá porque desprezou a perfeita paciência divina, o seu perdão e o amor da verdade, e nunca nele realmente se achou entregue em sujeição para a operação da graça e da vontade de Deus. O livro de Hebreus fala daqueles que receberam o conhecimento da verdade e foram iluminados, mas não permaneceram na luz, e desprezaram o dom da salvação. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus, e o expõem ao vitupério. Hebreus 6:4. A obra de Jesus na cruz foi perfeita, e quem realmente for salvo dará testemunho da salvação e do poder de Deus, permanecerá firme até o fim, crescendo na fé e se desenvolvendo espiritualmente a cada dia no conhecimento da verdade, pois foi gerado de um novo espírito, nascido de Deus incorruptível. Que nos esforcemos em pregar com verdade a palavra de Deus, que é viva e eficaz, no nome de Jesus, para que pelo seu ouvir a verdadeira fé nasça, pela graça, em muitos corações, e sejam tocados em espírito para receberem o abrir dos olhos do coração na luz, sejam transformados e recebam o dom sublime da vida eterna. Decretos da Fé. Blogspot.com